Menos 3, pronto para cópia. Pronto para cópia, voo no 613. Está autorizado Brasília, nível de voo 360, via peso 17. Subida gole e transição ao fito, curva direita após a decolagem, 5547 é o código, 198 é o controle. Autorizado 360 para Brasília, via peso 17. Gole ao fito, a saída, eu falo com a primeira curva direita, 4398, controle, voo no 613. Correto, até projetando. Report on localizer. We report established on localizer, Alex. Next bay, runway 10573. Todo Salvador, muito boa tarde, boa noite, 5827. 5827, Galeão. Afirmativo, 380, Galeão. Está autorizado então para o Galeão, 380, via Peruísque 50, Bidev, Upper November 857, Porto Seguro e após conforme a rota do plano de voo. Subida da El Leda Bidev, primeira curva direita após a decolagem, 5554 é o código, 5554 e o controle 198. Autorizado 380, Galeão, pela 3710, após o canal da segura, pela Pedro Lula, da E, proteção do Lula, no meio. Sai da Dael, Pedro Epidez, curva direita. 5554, e o controle 198. Correto, chame para puxa acionar 5827. Sim, tá, botão 2, o nível 120, chama agora centro, o Recife, em 126.85. 2.085, chama Recife, 924 Gomes, muito obrigado, bom trabalho. Webjet, 5723, establishment localizer, left XA, runway 10. Roger, Fabio Miles to Alderman, complete the left approach, Janela, Webjet, 5723. Roger, to Alderman, 5723. Approach 3 Delta, follower, Oceania 621. Negative and lower, maintain 3,000 feet, have a crest crossing Duna, proceeding to 3,000. You are 7 miles to Duna, maintain 3,000, reduce to 170. Reduce 170, Controle, boa noite, Oceano 3603, decolou. 3603, boa noite, contato radar, prossegue conforme autorizado, vigilância. Vai conforme, vigilância, 3603. Webjet 5723 at 3 miles to Alder, Apex Tower at 118.95. 118.95, thank you, have a nice day, sir. You. Ocean Air 6212, descend 2000 feet, clear to LS approach, runway 10, report on localizer. Salvador Tower, good evening, Webjet 5723, established on localizer. Let's exhale runway 10. Good evening, Webjet 5723, wind 120 degrees at 10 knots, canH 1015, clear to land runway 10. Clear to land runway 10, 5723. El, Leda, Bidev, primeira curva direita após a decolagem. 5551 é o código, 198 é o controle. 10 sim. A sua identificação desça para 4 mil pés, altimetro 10 no 5, direto do Duna, vigilância. 4 mil pés, 10, 1, direto do Duna, o Oceania 6, 10. 5551, controle 198. Voo no 885. Voo no 885, atejamento correto, chama para puxa acionar. Chama lá para puxa acionar, voo no 885. Salvador West, 5827, portão 2, puxa back acionamento. 5827, autorizado, chama para início de táxi. Chama lá, 5827. 3058. 58, mantenha 3000 ao atingir. Descendam para 3358. Português 662, a sua identificação, desse mantenha 050 direto Duna, vigilância. Olá, direto Duna, 1050, obrigado. Português 858, redução do 70, nós segue tráfego à frente, Airbus 318, 8 milhas. Reduzindo, tá, 3858. Roger, 6212, you are crossing Duna and complete ILS approach. Camp Tech Tower at 118.95. And Camp Tech Tower 118.95, Roger, 6212. Salvador Tower, good evening, Roger, 6212. On the localized course, runway 10. Velocidade? Estamos reduzindo. Agora passando 220 para 190. 0 degrees, 10 knots, gun H1015. 105, and stand by. And continue process, stand by 1, should I have 62? Nine on, text to the right and contact the 121.9 on. Beginning next ride, 121 on, what night, sir? What night? Ground, good evening, Webshot 5723. Received your text via Alpha Juliet to Gate 5. Clear text Alpha Juliet Gate 5, Webshot 5723. 077, are you ready to copy? Vehicle and runway in 0621. 3858, desça 2000, pé 015, calibre LS. Posso estabilizar. LS, descendo para 2015, pé 2850. Chené 6310, reautorizado para 3000 pés, direto Duna. Autorizado 6000 ou 3000, confirma, direto Duna? 3000 pés, são 6000. Viu 6310, 3000 pés, direto Duna. Afirmo, 3000, 6310, está copiado. Dan 3603, passa 1.40, Recife em 1.25, décima 1. 1.25, boa noite, Dan 3603. Completa LS, agora a torre 118.612. Ou, corrigindo, 118.95. 18.95, pé 3858. Salvador, boa noite, pé 3858. Tráfego à frente, 12 horas, 9 milhas. Foi para o 050, limitado pelo LOC. 050, limitado pelo LOC, 73662. Aguardando a pista livre, 3858. 40, 130 a bordo. Confirme em PLB e autonomia, por favor. 130 com 3 horas e 40, confirme. Taxi via Indy Alpha, ponto de espera, chame torre 1895. Sete via Indy Alpha, 1895, 53. Observador Trip 5216. Trip 5216, pronto para copiar Aracaju? Pronto. Autorizado Aracaju, nível de voo 190, via Golf 677. Subida Pouca Aracaju, curva esquerda após a decolagem. 5562 é o código, 198 é o controle. Autorizado 190, na Golf 677, a saída Pouca após Aracaju. Agora dá uma zero de curva à esquerda, que é na 5562 e o controle 598. 5562 no meio. 52 no meio, cotejamento correto, chama para pushback e acionamento. Tamara. Salvador Ground, good evening, Ocean Essex 313, and runway indicated. And then now I take Alpha Taxiway 6212. 6212, clear taxi via Alpha Juliet to gate 303. Alpha Juliet to gate 03, Ocean Essex 312, 6212, sorry. Salvador, muito boa noite, Red 5827, quanto será a dona Terra? 5827, boa noite, ali mantém. 5827. Solas 5512, ano 19 a liberar. 209 a liberar, tá? 350. 3662, desse mantém a 4000 pés. 0 no 5. 15 4000, tá? 3662. 3610 para 2000 pés, livre LS, na Pro de Duna, reporta estabilizado no localizador. 3610. 310, ciente, pro de Duna, 2000 pés, autorizado o localizador, pista 90. está autorizado pelo Luna Brasília, nível de voo 380, via Peso Luna 7. Subida gole transição ao fito, primeira curva direita após a decolagem, 5566 é o código, 198 é o controle. Pode chamar? 98 ao controle, bom voo, web 5827, decolada 58. 98, obrigado. Duna, direita Duna. Obrigado, bora Duna, 392. Controle de Salvador, boa noite, web 5827, cruza 1810, solitaria Voada Elda, presente. 5827, boa noite, contato radar vigilância, autorizado Dael. Dael, web 5827, obrigado. Receptando o localizador de Campo Avito, 6310 da Ocean. Tá, será que está aqui, né? Roger, I will contact the infrared. Stand by. Nossa, que é isso, 62, qual a velocidade indicada? 250 nós. Quer que reduza? É, sim, reduza. A nave à frente, uma milha já passou Duna, é aqui pra 7 já reduz. Ah, vai reduzir pra aproximação, tá 362. Positivo, você não é 63, não é? Tá, LS 3662. 2, gente, autorizado a aproximação LS, segue a aeronave à frente, uma milha do marcador externo. Paciente da aeronave 7 milhas à frente, tá 3662. Pois a LS enquanto estava. Já tá reduzido também. Espera baixar travado 6310. Livre pouso, pistão no 0, 63 no 0, vento no 20 graus, no 0 mais. Livre pouso, Oxenel 63. A gente tá esperando aqui, o cara chama a gente, não tem a luz, não tem um cara, então aqui, meu cara. Qual é o campo que está fazendo? Ô colega, a gente já informou infraero e a informação que a gente tinha que eles já passavam pra gente anteriormente é que a própria empresa do senhor que é responsável pelo pessoal que faz a sinalização. A gente vai tentar contato novamente, tá ok? Ai! Ui! Na frente 5 milhas, torre 118, 612. 1895, né, amigo? É 95, exato. Obrigado pelo seu auxílio, até já já, tô acendendo a nave 5 milhas da frente, já reduziu para aproximação, tá 3662. Lomeno 3, puxa a cena portão 1, no chão pra início de táxi. Controle Salvador é o papapá Mike Golfmai. O Mike Golfmai, prossegue. Ok, está acionado aqui no ponto do 3 de fundo. Terra Índia, Jale F. Reis, para decolagem para Salvador, que nós temos para o centro Pernambuco Litoral. 500 BR Litoral, acione o código 01-10 e reposte no litoral. 01-10. Salvador, TAM 3662, muito boa noite, na final do X-Ray, baixar travado. 3662, boa noite, continua a aproximação, aguarde pista livre, vento 120 graus, zona 0 mais, ajuste permanece no 0 no 5. B15, aguardando pista livre, 3662. Em 125, decimal 1. 25, decimal 1, obrigado, boa noite. 3-1-0, solo 03, ao livrar, chame solo 1-2-1, décima 9. 2-1-9, ao livrar, 6-3-1-0. Salvador, muito boa noite, ao Oceaner 63. 63. 3-1-0, prossiga táxi. Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, 6-1-0. O litoral, se através do aeroporto. Acione 0-1-1-0, mantenha visual, reporte próximo ao gradeiro do parque do Rio de Poliçano, efetua sul, né? Chamará através do parque metropolitano, efetua sul. 3-1-0. Condor 077, clear to Echo Delta, Delta Fox, flight level 330, vai conforme plan route, Puka departure, easy part transition, after departure, left turn, squawk code 5570, Salvador departure control 119.8. Controle Salvador, é o Mike, Golf Mike. Golf Mike, Torre, 118.95, boa noite. Boa noite, amigo, obrigado. Boa noite, voo 1-9-0 para 1-9-0. 1-9-8, acende identificação, Luna, desce 3.000 pés, altímetro 1-0, 1-5. Oi, então entendeu tudo correto, 1-3-98. 3662, solo 05, 121, decimal 9, liberar. 1219, 3662. 13. Solo Salvador, boa noite, 3662, na sua pista. Oceaner 6310, táxi já está autorizado, Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, portão 1, 6310, obrigado. TAM 3662, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2, TAM 3662. Clear to pushback, report to Airport Taxi, Condor 077. Clear to pushback, report to Airport Taxi, Condor 077. aí, decola, pistão no zero, no 20 graus, 10 mais. A linha decola, pistão no zero, gol 16 no 3. Uno 9, decimal 8. Torre o Michael Max está na final pro Pato 5. Informe solo controlado, vento em superfície 130 graus, 10 nós, Michael Max. Boa noite, até a próxima decolagem. Michael Mike. Aguarde 3561. No 3, decolado 09, controle 1, 99, décima 8, bom voo. 19-8, obrigado. Controle Salvador, bom, 613, boa noite. Passarei do 2224, prossiga. Ah, que horas que é o plano, senhor? Para o 2025. 2025? Desculpa, 2225. Ah, tá, só um minutinho.